quem era. Meus sonhos não são iguais, já não sou quem era. A hora é sincera e eu sinto que me estou a agitar. Já não fico à espera, já não fico à espera mais, já não fico à espera de ver acender essa luz que me quer ofuscar. Já vejo com os meus olhos, já vejo sem me deslumbrar. Vejo as limitações, já vejo com os meus olhos, já vejo sem me enganar. Perdi as ilusões, conheço as limitações. Já não sou quem era. Meus sonhos não são iguais, já não sou quem era. A hora é sincera e eu sinto que me estou a agitar. Já não fico à espera, já não fico à espera mais, já não fico à espera de ver acender essa luz que me quer ofuscar. Já vejo com os meus olhos, já vejo sem me deslumbrar. Sem me enganar, perdi as ilusões, conheço as limitações. Sou quem era, a hora é sincera.